Você pode ter um tempo para pensar, repensar, deixar seu coração desistir. Você hoje tem a chance de querer o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Quando alguém resolve ir embora, e esse alguém é quem a gente ama, incerteza vai abrindo os caminhos, e o chão de flores vai virando espinhos, e chora. E chora de saudades, o divórcio. Eu grito te pedindo pra ficar. Que bobagem, pense um pouco. Você sabe se sair me deixa louco. Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar, deixar seu coração decidir. Você hoje tem a chance de querer o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Abrindo os caminhos, e o chão de flores vai virando espinhos. Chora e chora de saudades, o de vontade. Deixar seu coração decidir. Você hoje tem a chance de querer o poder te mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar, deixar seu coração. Obrigado.